Correio, muito boa tarde, o papapá Martilete Romeu. Escuta, Romeu, prossiga. Seguindo o prolongamento ao 97, para quando autorizado sobrevoo na Westernwise. O azul 42, é condição, o azul 4082. Pois autorizado no 0, vento 1, 50 graus, 8 nós. Pouso livre, cabeceira no 04022. O Martilete Romeu, estou ciente, é, aproxime-se do setor norte, reporta 3 milhas fora da cabeceira 97. Reporta 2 milhas fora da 97. Romeu. Prefeito, pode seguir para 2 ou 6200? Autorizado 2 mil, apenas informação de tráfego a 11 horas 7 milhas, mesmo rumo, mantém o 1500. É um Bravo 92, papá, não interfere na aproximação. Desça 2 mil, autorizado ILS X-Ray, Oceanair 6200. Para 2 mil, autorizado ILS X-Ray 6200. Controller, Oceanair 6255, pode prosseguir na descida? Pode. Quem é o pastor 2-0? Quem? É o pastor 2-0. Eu confio que após a pouso aeronáutica nacional, autoriza o pastor, vai ter outra pastora na sequência. Então, afirmativa, após o pouso do azul, pastor, a gente vai coordenar o seu ingresso para o pátio de autoridade. Só um minuto. Graças, né? Vento, se água fiosca livre de decolagem no 7, o vento 160 com 62. Absolu 90, Piraí, Umbar e Absolu 44. 5530, transponda, 11935 ao controle. Correto, então, se posicionamento, então 3895. Chama não. Cruza 210 para o 150. O 962, acione identificação desse mantém a nível 050, de lá, chega na maré. Chega na maré, relevância, solicita agora e tape a porta mole. Negativo, mantém o perfil da chegada, o 962. Mantém o perfil, o 962. Controle é 104. Conta 04, contato radar mantendo nível 160, agora afastado 72 milhas nordeste do VOR Salvador. Foi na proa da posição POM, aguardando a chegada POM e reporte descida. Confirmando chegada POM? Afirmo, chegada POM. Chegada POM, agora. Manota 04 em operação militar? Oceanair 6255, 6200. 6200, complete a aproximação, chame torre. 1895. 1895, 6200. Oceanair 6200, está visitado ILS. Outra aproximação, aguardo que está livre, Oceanair 6200. 00. Lagoa Fiosa, um visual, cruzou o campo, tome em todo o corredor forte, aguarde 36 comunicações, informa o tráfego da colanda 1-0. Sente do tráfego visual com o mesmo, mantendo proa, Lagoa Fiosa. Escuta? Afirmativo. Informa o tráfego, helicóptero, aproximadamente uma milha da pista auxiliar 17, pairado sobre o setor norte, não interfere no seu posto, está sendo sua aeronave. Ok, tem ele no chiqueiro, do menos 2-0-0. Confirma, desce via para o voo 1162. Via, ao nível 050, afirma, 1162. 050, muito grato. Canal 625. 5, desça 2, mil, autorizado ILS, foi reporte localizador. Autorizado ILS, 6255, reportará o localizador. Tenefa 200. 4207, Airborne Now 38, Call Control 119.25, traffic North Central, 1000 feet, no problem with traffic. Roger, contact now, Salvador Control 119, this is MAP 35, as of 4207, thank you, salam. Salvador Control, good morning, Tazu 4207, Delta Battery. Good morning, Azu 4207, radar contact on takeoff, MAP maintain flight level 360, Delta Battery. Roger, request Dell, fly Dell. Positions of 4207. Yes, direct to dial position. Roger, dial transition as of 4207. 04, autorizado chegada bom, se mantenha 4000 pés. Foi na proa da posição pelo ajuste de altímetro 10 no 3. Para 4000 pés, 10 no 3, chegada bom, 104. Ou no 162, proa de TAP. Proa de TAP, 1162. Quebec Sierra. Quebec Sierra, torre 11895. Tá visual, né, LS 6255. LS 6255, torre 11895, com pouso. 295, boa, 6255. Vou ficar aqui na outra vez da base de autorizado e aguardando as suas orientações. Sim. Quebec já é por 3 milhas fora, pista 107, informo tráfego helicóptero, sul nordeste a 500 pés. Está ciente do seu tráfego, é ponto visual com o mesmo. Informo também o tráfego acionado no 0. Possíveis 360 para evitar simultâneo. Quebec Serra. 6200, bem-vindo a Salvador, solo 40, livre à direita 121.1 no solo. Obrigado, 218, breco 6200. Então é boa, CNM 255 está estabilizado, visual 1-0. 6255 na aproximação, aguarde o para o pouso, informo dois tráfegos, um helicóptero no setor nordeste a 500 pés e um tráfego para aproximação da pista auxiliar 1-7. Não interfere, o CNM 6255. Sempre CNM 6255. Lateral da Elibar, criando o 3-0 pela esquerda, o Papa Sanguinho, Quebec Sierra. Quebec Sierra, 360, ponto 9917 para sequenciamento para pouso. Quebec Sierra. 6255, pista livre, pouso autorizado na 10, 130 com 8. Sempre pouso 9-0, CNE 63, 6255. Localizador. Sem restrições, descendo, quando Duna, 1003, vai informar estabilizado, vou o número 2. Sim, Mate Leite Romeu, pode visual com tráfego na final do 17, é o Quebec Serra. Depois estará Romeu. Pode prosseguir para final 17, Quebec Serra. Pode ter ainda chora. Mas que lá tinha o mesmo visual com Quebec Serra. Gente, mantenha esse visual com o mesmo, assim que o mesmo cruzar o seu eixo, você pode prosseguir até o setor de sobrevoo. Grato, na retaguarda do mesmo, segue o mais flash ao mesmo. Rocha 6255, Solas 43, bem-vindo a Salvador, alisar direito a 121.1 no Sola. Muito obrigado, 21.1, até já, 6255. Lateral 9, Quebec Serra. Eu vi 217, alterna a 6255, alteraria 3 horas 45. Direct to Multiple Interfection. 5 direct to Multiple Interfection, Zoo 407. Paulo, bom dia, Xanê 6255, Livrão. 6255, Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, 6255. Juliette para o gate 09, autorizado, Xané 6255. Diego 161556, 360 to Galeão, up in November 857. Runway 10, departure, dial departure, transition Irumi, and then up in November 857. Scott 5521, departure control, frequency 119.35. Just confirm call code 5531. 5531, or 155. Correct, correct, from back in the setup. Call you back. Se você vai ter bom tempo para sobrevoar, estou com um Boeing agora ingressando final no zero. Tem como liberar o setor da final do teste? Afirma, seguindo pelo litoral. Entra. Portal 3895, posicionamento, portal 7. Chamar 3895, para posicionamento na portal 7. Deve chamar a taxa, com 3895. Só confirmando, 395. Aguarde o lado da Bianca, só que aguarde quem? Mesmo, como é que está? Ok, pode a Bianca está livre, está 395. 95, boa. Blá 162, pista livre, 1-0, vento de 200 graus, 8 nóticos, autorizado. É, autorizado, ponto, gol 1-162. Fernando, prossiga. próximo helicóptero no setor, no litoral sul, no intercept da CN aeronave. Tá, ciente do helicóptero, a gente quer as outras zonas. Agora sim, visão. Tá bom, gente, obrigado. Nome na escuta? Prossiga. Sim, se desova com o tráfego na final da 10, a retaguarda mesmo pode prosseguir até o setor de sobrevoo. A retaguarda segue, grato. Visual com o bang na curta? Após o mesmo ali mantém, após o pouso tráfego ali mantém. Salvador, Santa Fé, Quilo Bravo. Quilo Bravo, na escuta. Tem contato na frequência do solo? Eu poderia confirmar? Solo está em 1.1.1. Isso, obrigado. Nada. Lima, Quilo Bravo, boa tarde. Número 2, para cópia, aguardo 6. Sobrevoo no paralelo com a Situa Sul, aciona o 01146 e o controle 119, decimal 35, mantendo 500 pés do jato. Mostra 04. Mostra 04, me escuta, meu amigo. Tente operações militares, pede que eu chame no canal previsto. Olha já à direita, 121.1 no solo. Vitor, Hotel Delta, na escuta, prossiga. Direcionar, chame para a decolagem. Valença, decolando a pistão no 7, o nome eu peço. Corredor Axé, curva direita pós-decolagem, aciona 01-56-19-35, controle. Vai, precisamente, o Lima Quilo Bravo já completou a B? Muito bom. Agora eu faço o número 8, decimal 9, 5, 3, no ajuste, bom volume. Obrigado. O número 62, vírgula 5. O número 62, lá, foi a porta do Janeiro. Não, pode ser, tem que guardar. Quatro condições de Guarduna e interceptar o ILS por meios próprios. Pista 2000, pé está autorizado final do ILS X-Ray, ajuste no 013, reporte estabilizado, nota 04. 35, bom voo. 1935, obrigada, centralizando na frente. Bom, retorno, problema Marcelo Bravo. Está em que parte, Quilo Bravo? Gente, é porta da papá para ingresso no 7. Bom dia, aguarda, copa número 2. 4-0, saída da EF. Saída da autorista para o Irumi? Ah, inicialmente para o Edidael, estamos aí no 91. Roger, Israel, iniciamento da 3091. Roger, subiante para 023, 4463, Ilhéus autorizado, nível 240, decola da pista 10, primeira curva direita na subida da El, transição coral. Aciona 5550, 119.35, controle. Para Ilhéus 240 autorizado, conforme a rota do plano, da El transição coral, eu copiei 19935, mas não entendi o transponder. 5550. É de pronto, carteira. Nada pronto, telegrafo. Agora pronto, Pedro. Oi, Salvador, bom dia, tá 3895, contra 0104. Ainda com a 10, 3895, vindo de 1960 graus, 7 mais. Ainda com a 10, tá 3895. Para da Eule da Irume, Galeão, guarda número 2, cópia. Da Eule da Irume, sim. Astor 2-0, Galeão autorizado, nível 180, via Golf 677, até Vitor, Tango Romeu, Vitória, Cos, Whisky, meia dúzia, prossegue conforme a rota. Decola da pista 10, com primeira curva direita, perfil de subida coral, aciona 5545, 119, decimal 35, controle. Autorizado, Galeão 80, Golf 77, Vitor, Tango Romeu, meia, cola da 10, curva direita. Saída coral 545, transponder 1935, contra o pastor para acionamento, pátio VIP. Pastor 2-0, correto desejamento, acionamento autorizado para ataque, chama a torre 118, decimal 95, ajuste no 013. No 013, livre acionamento e o táxi com a torre 1895. Muito obrigado, senhorita, bom dia. 62-13, copia. Pronto, prossiga. 6213, Galeão autorizado, nível de voo 360, da cola da pista no zero, primeira curva direita, na subida da Elve da Irume. Aciona 555, corrigindo 5544, 119.35, controle. Positivo, está autorizado Galeão, nível 360, da cola da 10 da Elve da Irume, curva direita. 1935 controle, confirmo que a gente fez o transponder, é 5544? Afirmo, 5544, correto, que esteja mesmo, chama pronto, puxa estacionamento. Tá, valeu. O eixo da, vejo da aproximação da 10. Fala, senhor. O Mike Juliette Romeu, na escuta? Na escuta para você, senhor. Ok, estou com o trato de força aérea aí para ingresso na sinal da 10, vou pedir que o senhor abandone o setor. Decolou o tráfego a 17, está ingressando numa cheia a mil pés. Está visual com o tráfego? Visual com ambos os tráfegos. Seguindo. Tem separação com o tráfego com o 17. O mais velho de Romeu. Romeu. O Delta, me escuta? Vicente, está autorizado a iniciar a decolagem na RIMAR, mantendo o setor na hora. Se você vai prosseguir para a paralela? Autorizado, vai manter o setor norte, afastado da 1-7 e da 1-0. Ok, tô ciente, é porta fora do solo, mantém o eixo para o noroeste, sem interferir com a 10 nem com a 17. O Vitor é apagado. Vento de 200 com 9. Ok, já tá fora do solo, vai manter o setor noroeste e o Vitor é apagado. 120, passando agora a posição Conde. Você tem condições de voar direto na proa de Coral? Quais condições de voar Coral? Direto Coral, posição 03. Voando direto Coral, posição 03, muito obrigado. Assinado a 10. Vai manter afastado aqui no setor, senhor. RS-1104. Ponta 04, complete a aproximação, chame torre, 1895, bom pouso. Outra aproximação, informam dois tráfegos, 1104, 2, Robson 44, um no setor norte e outro no setor sul. Ambos a 500 pés, consciente no seu tráfego, não interfere no pulso. O vento de 1,80 graus, curto norte, tem pouso autorizado, fechando zero. Visual com o tráfego nacional da 10, a retaguarda mesmo para prosseguir até o setor de sobrevoo. Sente, ingressando, Romeu. Está na escuta? Na escuta, senhor. Está visual também com o tráfego. Ok. A retaguarda, o senhor vai sobrevoar ali próximo ao retaguarda? Por fim. Se autorizado, permanece na presente posição. Ah, estou sim. Estou fazendo a minha escuta permanente e o Victor até delta. Informo o Mike Leto Romeu, Raul 54, aí na próxima paralela aí, 3 milhas da 10, fica dentro. Quer ficar atento e mantém escuta, ouvindo o seu galo. Torre Salvador, Pastor 20, não participe para a o Pastor 20, dois ataques, reporte ponto espera. Portará ponto espera, Pastor. Semi centro Recife, 125, décima 1 no bom voo. 5-1-6-1-3-0-1-0-1-5-5-6-1-8-4 on board. During 3 hours and 40 minutes. 40 minutes alternate approaches 10 minutes. Class next. Mais pouso em Valença. Chamado 1512. 512, gente. Sou 3 Salvador, bom dia. 1407-5, passando 2110, parou no 50. Informação ótima. Azul 4076, aciona identificação desse, mantém a nível 060, vigilância, chegada amarela. 060, tá ciente da informação, papá. Autorização, Maceió. Boa noite, minha quatro. Papá, confere. Autorizado, Maceió, nível de voo 350. Decola da 120, primeira curva à esquerda, na saída Pucajamo, Aracaju, Lucas 17, Uraguá, Pajiré. Aciona no transponder 5561, no controle 199, decimal 35, gol 1864. Ok, é Puca, Jamo, Caju, após Upper Zulu. Upper Zulu 17, Uraguá. Ok, autorizado Maceió 350, decola 190, primeira curva à esquerda. Saída Puca, Jamo, Caju, Upper Zulu 17, Uraguá. 5561 ao transponder e chama o controle na frequência 11935. Correto, cotejamento, passa para o que tiver, com o 864. Vai chamar o número 10. 325, tá? 3895, ó. Romeu Sierra Golf Oscar, mantenha no 1000 pés, reporte ingressando o corredor Interlagos. Romeu pés, em mais 2 minutos ingressa ao corredor Interlagos, Sierra Golf Oscar. Zero milhas a faixa Salvador, tem sequência livre, mantenha no meu pé, ajuste no 012. Salvador, bom dia, TAM 3216, com a papá. TAM 3216, acione identificação, desça via chegada Mari para o nível 070, ajuste no 012. Via chegada Mari para o 070-012, TAM 3216. Ingressando Interlagos, meu nome é o Pé, Terra Golf Oscar. Terra Golf Oscar, reporte rotatório visual com campo. Reportará rotatório visual com campo, Terra Golf Oscar. Zero, é, decolada 05, controle 19.35, bom voo. 1935, na passagem. Papapá, Mike, Golf, Mike. Confirme altitude e distância de Salvador. Pastor 2-0. Pastor 2-0, contato radar na decolagem, suba via saída Coral para o nível 180. 80 na saída Coral, Pastor 2-0. Diga, Michael Wolf, Mike. Gente, Mike Golf Mike, seu estimado de pouso confirmou no 600. Confirme radial de Salvador, o Mike Golf Mike. O Juliette Romeu na escuta. Prossiga, o Juliette Romeu. Romeu, mais em torno de 5 a 10 minutos, voltou com sequenciamento aí para 10, de aproximadamente 5 aeronaves. Ciente, haveria possibilidade de sobrevoo no setor norte para a produção de algumas imagens da base? Ok, se quer sobrevoo no setor norte, quantas milhas afastado? Próxima base, o máximo possível. Estou ciente, você pode prosseguir na minha escuta permanente. Estou com o Robson 44 lá também, que é o Vitor até o Delta. Reporte visual ao contrário. Ciente, reportará. Salvador, Oxeramia 356, informação papá. Zero wind, 200 degrees and 8 knots. Descente via Mari, 1012, é o ajuste, Oxeramia 356. Pode confirmar a aeronave à frente, qual é o tipo de equipamento? 6326, o tráfego... E o precede é um Airbus 320. Tá certo. Mike Golf Mike, confirme o setor que mantém o voo. Qual a sua posição? Ainda não estou visual com você. Ao norte da base. Norte da base. Beleza. Estou seguindo para aí, ok? Ok. Valeu. Mike, Golf Mike, reporte na 20ª milha. Autorizado, reporta para o SAC. Flight 6 after 2000 feet, fly direct later position. Azul 4076, desce para o nível 050, ajuste no 012. 050, o ajuste é no 012, azul 4076. Controle Papa Romeo, Sierra Golf Oscar, visual com campo. Sierra Golf Oscar, chame e corre 1895. 1895, Sierra Golf Oscar. Eu sou da mesma? Ciente, avançando. Torre Salvador, Papa Romeo, Sierra Golf Oscar, Interlagos, Pro da rotatória, visual com campo. Sierra Golf Oscar, chamou? Afirmativo, Sierra Golf Oscar, pro da rotatória visual com campo. Ciente, Golf Oscar, reporte rotatória para sinal 17. Reportará a rotatória, Sierra Golf Oscar. 3, 2, 1, 6, informações indicadas. 2, 4, 0. Chané 63, 5, 6, reduza para 2, 4, 0, 9. 2, 4, 0, 6, 3, 5, 6. Desça para o nível 070, chame 6356. Confirma o nível? 070. 070-6356. Dom 1962, complete final e chame torre 1895. 1895, 962. Oi, Salvador, muito boa tarde. Com 962, está utilizando LS X-Ray, capazinho. 1962, quando a aproximação, aguarde os propósitos. Guardando autorização para pouso, 962. 4016, 4076. Tá 3216, livre da restrição de altitude na posição ETAP, desça para 4 mil pés, ajuste no 012. Para 4 mil pés, ajuste no 012. Está aí, mantendo a separação aí, mais afastado possível no setor norte, nordeste, o mais 7 é o meu. Afastando, Romeu. Sierra Golf Oscar autorizado final 17, reporte 2 milhas e meia fora. Autorizado final 17, reportará 2 milhas e meia fora da cabeceira, Sierra Golf Oscar. Afirmativo, quando estiver passando essa vertical da Enrimar, o senhor me reporta, Sierra Golf Oscar. Afirmativo, vertical da Enrimar, Sierra Golf Oscar. Voo 1962, está autorizado o pouso na 10, vento de 190 graus, continue. Em formação de tráfego, 2 Robson 44, setor nordeste, 500 pés, não interfere. E é um tráfego, Charlie 150, final 97, para aproximação da pista auxiliar, também não interfere no seu tráfego. Lerei pouso, cabeceiro no 07 dos tráfegos, com 962. Copa Romeu, vidro até o gato. Escuta, Cristina. Autorizado, livra sobrevoo, cruzamento da 10 para sobrevoo na paralela. Tá, tá visual com o tráfego na final da 10. Pensei, guarda, mantém a posição, mantém a posição. E assim que eu tiver uma janela, eu já abro a aeronave. Ok, graças, vai manter a posição, vidro até o gato. Identificação. Alô, por gentileza, pode informar a frequência de operação da torre? 198, decimal 95. Ok, obrigado. Mantendo o litoral sul, sem cruzar a final da hoje de decolagem da 17, mantendo aqui o setor sul. Já iniciou, vai manter o eixo da 17 livre, o Vitor até o gato. Torre Salvador, boa tarde, o 4463 azul, está pronto, ponto 0 no 0. Final 2 milhas, Serra Golfiosa. O azul 4463 ali mantém, está se decolar quando autorizado. 4463 ali mantém, aguarda a autorização. 1962, solas 15, direita 1211 no solo de trás. Direita 211, obrigado. Já, Golfe Oscar, curta aproximação no centro, aguarda estranho para o pouso. Continuando a aproximação, aguardando as instruções, Golfe Oscar. Confirmação, vem. Lenda, P10, Upzulu 44, Alfa Delta Alfa. Aciona 5004 no transponder, o controle 119, decimal 35. Conforme 3 0 após 10, não tem o Alfa, reportar antes da Juliette, chamar 962. No 1556, eu call Mercy Center 125.1, 133.95. Boa tarde, go 1556. Funcionando, azul 4076. Quatro 63, decolado aos 17, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado. Alô, Fiosca, solo 17, frequência livre estacionada, bem-vindo. 4076, pouso autorizado 10, 180 com 8. Gente, pouso autorizado 10, azul 4076. Hotel Delta, autorizado o cruzamento da eixo de decolagem 17, reporte Farol Itapuã. Já está autorizado ao 17, agradece a colaboração. Autoriza direto paralela, 120 com 0. Está visual coronado na final. Você falou Itapuã inicialmente? Eu estou com um sequenciamento para a final da 10, o Hotel Delta. Ok, reportará Farol Itapuã ou vidro Hotel Delta. Xané 6356, desça para 2000 pés, ajuste 1012. Está autorizado ILS X-ray da pressão 10, reporte estabilizado. 2000, na livre o X-ray da 10. Tan 32116, complete final de chame torre 1895. 1895, Tan 32. Pula ali no... Cabula não, só é o CAB na paralela. O CAB, só um minuto, o Hotel Delta. É, guarda pra transferência dela. A aeronave chamou solo, a frequência está muito baixa. Vamos solo. 219, obrigado. Bom dia, senhor. 0407. Tira, faz um check no equipamento rádio e chama novamente. Oi. 11895. Um plano para Siri. Confirma, solicitou o nome UPEI. Gente, que o Quebec seja autorizado seria o nome UPES. Decola da pista 17, primeira curva direita, na saída... Corrigindo. Decola da 17, primeira curva direita, corredor Axé, aciona 0123 no transponder, controle 119.35. Que o Quebec Serra. Hotel Delta, mantenha ali litoral, na presença e transfira controle 119.35. Ouvido Hotel Delta. Transfere controle, grato. 8.95, ajuste. 0.02, um bom voo. Aguarda o número 2 do setor, gol 9.64. Aguarda. Solo, bom dia, 14076, mantém alta. Reporta antes da Juliette, o azul 4076. Porta de direto, 0.50 na proa de Mari para interceptar a chegada da Mari, ajuste em Salvador no 0.12, agora de contato radar. A Campina. 1.23, 3.28, Campinas, livre táxi via Pátio 1, Índia. Ponto para 9.0, transfere a torre 1.12, decimal 9.5, ajuste no 0.12, uma boa viagem, né? 6.2, 1.3. A gente autorizado para aqui a parte 1, no dia 1.895, pode esperar a 1.0, já é 6.2.1.3, grato. Que golf mais, prossiga. Que reporte, confirme a altitude que mantém 500 pés. Gente, reporte para o da barra. Confirme que o controle vai regressar para o Salvador. Gente, reporte para o da barra. Acho que travou o final da 10. Sim, quanto à aproximação, estamos no tráfego, rodas 44, um no setor sul e outro no setor norte, nordeste, ambos aqui em Super, não interfere. Paciente, aguarda, o 63. 3.2.6, bem-vindo ao Salvador, Solar 2.2, ao lugar à direita, 1.21.1 no Solar. ...463, livre ascensão para o nível 1.80. 63, livre ascensão até 1.80. 3.1.1, obrigado. Ocean, 6.356, livre pouso 1.0, 170 com a 12. Celebre voos na 10.6356. Boa tarde, Sam, 3.2.6, lembrou? 3.2.6, taxi via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, Sam, 3.2.6. Azul 4076, ingresso Juliette, prossegue pro gate 03. Juliette, gate 3, azul 4076. Azul 4463, nível final 160, autorizado. Ok, 160, obrigado. É autorizado, né? Porta da papá para ingresso. Livre até o portão 62, eu ajusto na 012. Livre até o portão 62, confirme? Livre o táxi até através do portão 62, o gol 1864, ajustado em 1012. Livre até o através do 612, ajustado 1012, gol 1864. 0 4 3 2 1 6 ingresso Juliette para o gate 04. Juliette 04 3 2 1 6. Oeste, pode ser? Ok, perfeitamente, obrigado. Taxi via Alfa, importante da Juliette para ingresso. Ok, vento 1800 graus, 62, arriba decolagem na 7, Quebec Serra. Já. Aguarde. 6213, decolada 27, controle 6935, bom voo. 6935, graça. Ô, mais adiante, Romeu, tô com o Vitor Hotel Delta aí nesse setor. Próximo ao cabo, Vitor Hotel Delta próximo ao cabo, tá ok? Tenha se atento ao tráfego, mais adiante, Romeu. Gente, mantendo atento, pode mandar visual. Você vai ficar sobrevoando aí o Edward, o mais jet Romeu? Na verdade eu tô indo seguindo a paralela, já posterior ao Pituaçu, mais próximo a Imbuí. Gente. Lima, Mike Romeu, prossiga. Ô, Lima, Mike Romeu, senhorita, tem dia como antecipar nosso procedimento de saída? Afirmo, a saída prevista... Agora eleva pro Lima Mike. Zero, reporte pronto para a descida. Pronto, Sérgio. Controle de Papatango, Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, prossiga. Você falou da 107 para Siri, se autorizado 2500 irá destino. Guarde. Obrigado pela colaboração. Ah, eu que agradeço. Valeu. Leste Romeu. Tá, próxima ponte espera da 1-0, pronto, gol 1864. Sobrevoo, próximo ao Imbuí. Atente Mike Juliette, Romeu, atente a tráfego, o Robson 44, mantendo 500 pés na região do CAB. 3 milhas à sua frente. Ciente do Vitor Hotel Delta, ficar atento, Romeu. Ainda no estado para ela. Beleza, eu vou passar a direita dela no meu deslocamento aqui, ok? Quanto? Passa o Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, informe a Prodial para o seu destino. 235. Quilo Quebec Serra está autorizado direto destino e ascensão para 2500 pés. Graças, senhora. Lima, Quilo Bravo. Papatango Lima, Quilo Bravo. Contato radar 21 milhas oeste de Salvador. Desça para 3 mil pés inicialmente, ajuste no 012. Aguarde autorização para ELS. 3 mil, com 1012 vai. Aguardar a autorização para o IADS, Mike, Wolf, Mike, confirme já através do farol da barra? Prossiga. 61 milhas do sudoeste, Salvador, serviço radar encerrado, chamilhão 1201. 01, obrigado. Mike, Wolf, Mike. Marcos, estou passando a sua retaguarda aí. Mike, confirme posição. Mike, é o controle? Tô. 64, decolado aos 3, aos 31, no controle 1935, bom voo. 1935, gol 1864. Bom dia. Yes. Posição. Mike Golf, Mike, reporte através de situação. Lima Quilo Bravo, desça para 2 mil pés. Ajuste no 012, está autorizado ILS e reporte estabilizado. Quilo está autorizado ILS, foi com a marca estabilizado, Quilo Bravo. Controle Salvador, 1864. Gol no 864, contato radar na decolagem. Suba via saída PUCA para o nível 350. Via saída PUCA para o nível 350. Gol 1864. Mike Juliette Romeu, confirma mantendo 500 pés. Mantendo 500 GL, 750 pés. Gente, Mike Juliette Romeu. Correu. Alfa Tango Tango, chame torre 1895. Tarde, formação em curso Quebec para o Rio de Janeiro. Confirme o par de vista que decola. O Eco Tango Eco está na Aerostar, decola da 17. Edson, segundo cópia, prepare da El Leda Irumi. Da El Leda Irumi, Eco Tango Eco. Eu quero pousar na 1-0? Ciente. É, agilizando manobra, reporte na perna do vento da 1-0, Alfa Tango Tango. Gente, Mike Juliette, Romeu, reporte até mesmo que sobrevoa na região. Reporte na Romeu. Oxené 62549, nosso pushback de saneamento. Oxené 62549, então autorizado de saneamento. Autorizado de saneamento, 2-4. O Papa Romeu Eco Tango Eco, prepara da El Leda Pidev. Da El Leda Pidev, Papa Romeu Eco Tango Eco.